Já passavam alguns minutos das 5 de uma tarde de novembro em que o sol não brilhava e a ameaça de um gigantesco temporal pairava em cima de todas as cabeças. Com a minha gabardina vestida, que escondia no interior provas claras dos meus péssimos gostos de vestuário, caminhava rumo ao escritório entre a multidão inerte que começava a surgir, prenúncio do fim de mais um dia de uma série de milhares de incontáveis episódios do trabalho cotidiano repetitivo, duro, caótico. O desfecho de mais um capítulo de uma interminável novela que dá pelo nome de Vida Mundana. As pessoas passavam e os seus olhares revelavam que por hoje já tinham morrido o bocadinho que lhes era devido. Agora só restava descansar e esperar pela jornada seguinte. Eu contemplava a paisagem humana com desdém. Apresentando-me completamente limpo, barbeado e sóbrio, estava-me nas tintas para as existências alheias. Que eu tinha tudo que um detetive privado mal vestido podia ambicionar. Uma boa casa, suficiente para albergar a minha alma, não tão limpa quanto o que o exterior revelava. Um bom emprego, em que o talento se confundia com a sorte de poder trabalhar com tipos cheios de massa. E a ausência de algum compromisso matrimonial. Porque para isso me bastavam já as traições que tenho de investigar de vez em quando. E por isso a minha vida parecia correr de feição. Não podia querer melhor. Até que, ao chegar aos meus aposentos profissionais nesse dia, fui abalado por um caso perturbante. A minha secretária avisou-me de antemão para o que aí vinha. Um estranho pacote deixado por um indivíduo mascarado que fez apenas o papel de estafeta apressado e desapareceu sem deixar rastro. Sentei-me e examinei a encomenda não desejada com cautela, mesmo que acreditasse que atentados com bombas disfarçadas pareciam uma coisa demasiada a filme de gangsters americanos anos 40. Vinha mesmo interessada a Mohamed, Inspector Sachs, ex-inspector da PJ, expulso por mau comportamento, mas que prefere continuar a ser denominado dessa maneira. Inspector dá muito mais estilo. Abri cuidadosamente o embrulho e deparei-me com uma pequena caixa cheia de CDs, numerados, e o envelope que vinha entre os materiais, que continha várias notas das grandes e uma carta, devidamente assinada, simplesmente, por um X. Ao ler o seu conteúdo, descobri que falava de um jovem rapaz, pretenso locutor de uma rádio universitária, que fora assassinado brutalmente enquanto gravava a introdução de uma emissão do seu programa de entrevistas. Foi um acontecimento bizarro que, tal como contava um misterioso cliente anónimo, tinha sido abafado pela polícia e pelos meios de comunicação social, dadas as circunstâncias macabras em que tudo decorrera. Além de que ninguém quereria colocar o nome da instituição de ensino em risco apenas por causa de uma simples morte à queima-roupa. Já se tinham passado uns dias desde o ocorrido, mas o indivíduo misterioso queria contratar-me para resolver o crime apenas para poder executar a sua vingança personalizada contra o assassino. Descrevia-se naquelas linhas como um amigo próximo da vítima. Não me explicou como e por que soube desta tragédia, já que não houve testemunhas. Ninguém assistiu à morte em direto. Os programas incluídos nos CDs, que faziam parte de uma série chamada Um Lance no Escuro, tratavam-se de inéditos que esperavam luz do dia. O falecimento fora registado também, como estava escrito na capa da última rodela do conjunto. Eram programas simplesmente entrevistas com pessoas das mais variadas áreas. O meu novo cliente disse que isto tudo poderia servir de guia para descobrir pistas para a solução do caso. Poderia estar tudo lá. Ao ouvir um pedaço do primeiro fecheiro daquele conjunto, dava-me a ideia que o radialista provava não ter grande talento para coisa alguma e que tinha uma voz parecida com a minha, mas assim mais desinteressante e aborrecida. E por isso, cada emissão previa-se que se iria revelar para mim como um tédio infindável. Mas isso era só mais uma coisa que tornava este mistério ainda mais interessante. Quem quereria assassinar um idiota tão dispensável para a história da humanidade? Daí que me comprometi com este trabalho, que me levou a viver uma aventura enigmática e cheia de armadilhas. À Beira do Abismo, o único podcast do mundo que inclui conversa, excelentes convidados, crimes e detetives. Estreia a 7 de janeiro de 2017 em mixcloud.com/abeiradoabismo.